ass. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e hoje eu estou aqui com o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, beleza pessoal, beleza Rodomiro? Quem está aqui comigo também é a Roberta Maná. Alô. Bom, hoje tem bastante gente aqui, né? Estamos aqui também com o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. E aí, cara? Olá, seus humanoides, tudo bem? E após o Thiago, eu vou chamar o Fernando Augusto, lá do da Nova Frota. Fala aí, Fernando. Fala, galera. E por último... Não, ainda tem mais duas pessoas. Tô perdendo o track aqui. A Ana. Fala, Ana. Como é que você tá? E aí, galera. Beleza? Tudo bem? E por último, o outro Fernando, o Torelli. Fala aí, cara. Opa, tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte. A gente tá retornando aí com o Intercom. E aí eu tinha pensado nesse tema já faz algum tempo, né? E a gente tá vindo com tudo para falar sobre um documentário muito especial que foi lançado no ano dos 50 anos de Star Trek, em 2016, né? Foi planejado para sair naquele ano. Um documentário que foi muito aguardado, que é o For the Love of Spock, dirigido pelo Filho do Homem, né? Pelo Adam Nimoy. É um documentário muito bacana, eu vi na época, né? E acho que, bom, todo mundo lembra que viu no mesmo ano. Pelo menos a maioria de vocês eu lembro de ter conversado sobre isso. Bom, então é isso aí, galera. O papo de hoje é esse. Vamos falar sobre For the Love of Spock. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, vamos falar agora sobre... Porque assim, esse documentário foi exibido no Brasil pela primeira vez, publicamente, se eu não me engano foi na CCXP de 2016. Oficial foi, né? E aí, eu sei que daqui tem alguns de vocês que estavam lá, viram, assistiram... mesmo, sei lá, com aquela plateia que também estava o Adam Nimoy. Foi assim que aconteceu? Isso. Sim, foi, depois ele deu uma... Eu tava lá nesse dia, foi oficialmente, porque assim, tem gente que acha que liga o projetor e vê meia dúzia de gente, viu? Eu já acho que foi pela primeira vez, né? Mas assim, foi oficialmente, cara, acho que quantas pessoas tinha lá? Quase 2 mil, não sei, sei que era gente pra cacete. Mais. Era lotado. Era mais de 2 mil, porque eu lembro que eu cheguei naquela fila lá às 5 da manhã, cara. Era um absurdo, gente. Sério, eu não cheguei a pegar fila pra entrar, eu entrei direto. Eu sentei é um lá, filha da puta, eu né? Eu sentei na primeira fileira. E o legal é que o vídeo de comercial da Comic Con está eu sentado na primeira cadeira junto com o vídeo do Nimoy. E mais um momento babaca. Eu cumprimentei o Nimoy na CCXP. O filho do Nimoy, na verdade. Ele tava andando assim, eu reconheci ele, fui lá cumprimentar ele e tem uma foto. Tem uma foto? Você tem foto? Tenho. Ah, então você vai me mandar essa foto que eu vou colocar no post do podcast no site, né, para as pessoas verem que é verdade, né? Pra não pensarem que você tá mentindo. Não, é verdade, eu tenho. Até não vou eu não vou contar que o Thiago é ótimo com Photoshop. Não, mas o viado falou, eu tava lá no dia, e ele falou que ele tava andando e viu o Adam Nimoy. Pô, eu fiquei andando a porra da CCXP inteira, a tarde toda, vendo se eu também encontrava ele sem querer, encontrei porra nenhuma. Mas o pior... Dia eu tava de mala pra voltar pra Porto Alegre, então eu não fiquei andando que nem uma maluca. Eu não teria nenhuma chance. Até porque, Roberto, você tem mais o que fazer, né? Esses nerds babão aí, esses caras aí que ficam... Mas o legal foi que ele tava, o pessoal da CCXP tava apresentando o evento pra ele, aí tava andando, aí eu vi ele, eu falei, pô, eu reconheço aquele senhor ali. Aquele senhor, caralho, é o filho do Spock, porra. Aí sai correndo com ele, um batiete louca, pedi que eu tire a foto, quer tirar foto. Aí deixaram eu tirar uma foto rapidinho, aí foi. Ó, que legal, cara. Bacana, não sabia dessa. Muito bom. E aí, foi bem legal que teve uma... breve entrevista, né, com o Nimoy sobre como foi fazer o documentário, e foi o Salvador, né, que o Omelete chamou para fazer essa entrevista. Afinal, ninguém no Omelete entende porra nenhuma de Star Trek, né? Então, aliás, que fique bem registrado aqui, gostei, Fernando, muito obrigado, tá registrado aqui, né, tá gravado. Mas entendem mesmo, manda aqueles barbudos lá falar na minha cara que entendem alguma coisa. Mas um Jovem Nerd idem, cara, um Jovem Nerd idem. Bom, mas ó, bazingueiros à parte... Aquele dia eles falaram sobre o documentário que iam fazer depois de Deep Space Nine, né? Que, aliás, eu vi aquela camiseta da Kira que eu fiquei morrendo, melhor camiseta de Star Trek que eu jamais vi na minha vida, que é a camiseta da Kira como, tipo, aquela brincadeira com a foto tradicional, aquela do Che Guevara, era a Kira. Só relembrando... pelo que eu lembro, essa camiseta era um dos perks para quem contribuiu pro crowdfunding, né, para quem iria contribuir do What You Left Behind, que é o documentário da Deep Space Nine dos 25 anos que vai sair esse ano, programado para sair em 2018, né? Foi anunciado em 2016, e eu lembro que logo após o lançamento do For the Love of Spock, aí foi anunciado que o diretor ia ser o Adam Nimoy também desse documentário, no caso da Deep Space Nine, né? Eu lembro que ele anunciou que ele ia ser o diretor, né, desse documentário, ele falando do projeto lá, que eu escutei ele falando tudo, e eu fiquei pensando na minha cabecinha, mas por que que ele vai partir pra fazer um documentário de Deep? Por que que ele não faz antes da TNG e depois faz de Deep? Aí algumas semanas depois ele anunciou o noivado com a Dax, eu falei, ah, entendi. Então, uma coisa que eu ia perguntar, quando é que ele conheceu a Dax aí pra... Esse já é um... Ricardo, esse já é um outro podcast que eu também quero fazer dessas fofocas de bastidores. Deve ser uma puta história de como que ele conheceu a Terry Farrell ali, né? Ou sei lá como é que foi isso daí, né? Mas então, algo que tá relacionado aqui com esse papo é que o Adam Nimoy, né, inclusive no For the Love of Spock, mostra lá, ele fala, ah, é a primeira vez que eu vou numa convenção. Então, quer dizer, ele tem frequentado convenções, obviamente por conta... pelo menos a partir dali, né, pelo menos a partir do ponto que estava, né, na fase de produção do documentário aqui, deve ter sido essa época aí. Então, provavelmente, né, já ligando com essa coisa Terry Farrell, deve ser por causa, né, de estar envolvido ali, né, muito nos bastidores também, né, e tal, e aí tá com a família Trek aí, né, deve ter conhecido a Terry Farrell nessas aí, provavelmente, né. Sei que ele chegou a dirigir alguns episódios da nova geração, ou foi um episódio da nova geração, você lembra qual foi? Dois. É o Rascals, né, e o, como é que chama, aquele Timescape, né, que é dos Romulanos lá. Mas ele nunca chegou a dirigir Deep, né? Não, apesar que eu tava lendo entrevistas que ele dizia que durante a produção do comecinho da Deep Space Nine, ele tinha muito interesse em dirigir pra DS9, mas não teve oportunidade. No Memory Alpha, tem lá falando, né, uma informação que, se não me engano, vem de um livro que foi lançado bem no comecinho da DS9, que cobriu o primeiro ano, que parece que o Adam Nimoy ficou ali observando a direção do David Carson do Emissary, né? O David Carson dirigiu o Emissary, e daí ele ficou ali, né, provavelmente aprendendo com ele, ou vendo, né, provavelmente tentando alguma coisa ali, né. O David Carson é o diretor do Generations também, dirigiu vários episódios da nova geração, enfim, né. Eu não lembro agora, mas deve ter dirigido Voyager, provavelmente Enterprise. Não, o Carson dirigiu praticamente, eu não sei se Enterprise, mas eu lembro que ele tinha dirigido, ele chegou a dirigir Orville, pô. Ele chegou a dirigir Orville. Muito bom. Mas então, agora voltando aqui pro... Então assim, pelo que a gente tá conversando aqui, pelo que eu lembro da gente ter falado antes, então quem foi na CCXP em 16 pra ver o documentário com o Adam Nimoy e ver palestra no palco foi o Fernando aqui, o Augusto, a Roberta e o Thiago, é isso? Isso. Né? Bom, então vamos falar um pouco, vocês já falaram um pouco, mas o que vocês teriam a comentar um pouco a mais sobre essa experiência lá? Porque foi a primeira vez que vocês viram o documentário? Sim. Não tinha sido a primeira vez. No meu caso, sim. Pra mim foi a primeira vez também. E pra mim foi bem emocionante ver ali com toda a galera, sabe, telão gigantesco, sabe, tudo Full HD. Pra mim foi bem legal. E depois entrei no final com o Salvador entrevistando, pra mim foi bem legal, cara. Ah, não, então vale registrar isso aí. O Salvador Nogueira, do Trek Brasilis, ele no palco, ele conduziu, não é? Ele fez uma... Era o quê? Era uma entrevista? Conduziu... Era como se fosse o Q&A, só que eles não abriram pro público, ficou só ele. Legal, legal. Bacana, eu vi muitas fotos disso aí, bem legal, né, cara, terem terem organizado pra que fosse o Salvador ali. Muito bacana. Mas assim, eu já tinha visto, por causa que, né, o Star Trekkers passou, na época eu tava conduzindo lá, tava na direção dos eventos do Star Trekkers, decidiram passar esse documentário lá na convenção, então ele tava no meu computador pra eu poder testar e passar, acabei assistindo, não tinha como. Mas ali, assisti com o pessoal, e vamos falar a verdade, ninguém que tava ali, tava lá pra ver Star Trek. O público que estava sentado ali, tirando provavelmente eu, o Thiago, o Roberto e outras 10 pessoas, não estavam lá por causa do painel do Adam Nimoy. E você pode ver que as pessoas que estavam lá reagiram de maneira emocional várias vezes, e você pode ver que, por mais que eles não fossem fãs absurdos de Star Trek, todo mundo conhece o Spock. É impressionante. As pessoas reagiam positivamente pro documentário das, sei lá, mais de 2.000 pessoas que estavam ali sentadas. Que legal. É porque, né, e aqui já entrando sobre o significado do documentário também, né, é importante ressaltar, e eu acho que explica, de certa forma, isso que você acabou de dizer. Quer dizer, o Spock é um personagem muito querido da cultura pop, muito relevante e importante, né? Então, mesmo que a pessoa não conheça muito Star Trek, ou conheça pouco, sei lá, ela sabe, né, que da importância daquilo, ela vai entender. O documentário fala bem sobre isso, né? Porque sempre foi muito interessante essa coisa de como que o personagem tomou a vida do Nimoy, né, e como que ele incorporou isso, né, isso é bem falado também no documentário. Então isso é legal, né, eu queria ter tido a oportunidade de ter visto lá com essa galera. É legal você assistir essas coisas com quem não tá tão familiarizado que nem a gente, né, é legal pegar essa perspectiva dessas pessoas, né. Eu também senti isso, assim, porque até foi engraçado, porque no final, quando ele começou a falar que iam fazer o documentário de Deep Space Nine, eu pensei que, tipo, galera ia levantar, aplaudir, eu saí lá louco, uhul! E aí eu olhei pros lados, assim, era só eu. Aí eu pensei, eu acho que não. Meu, tanto fã. Ó, pensa bem, se num evento do Omelete, certo, a galera tá cagando pra Star Trek clássica, você acha que essa galera vai conhecer bem Deep Space, né? Eu acho que até aquele momento eu não tinha me dado conta disso, que o Fernando já tinha, né, acabou de comentar que a maioria do pessoal de lá, sei lá, tava esperando por alguma coisa de Game of Thrones ou qualquer outra coisa que vem depois. Eu não sei o que vem depois, né, porque eu saí direto. Mas eu não tinha me dado conta disso, entendeu? Então, e aí, tá, quando eu fiquei sozinha lá aplaudindo, super empolgada, aí pensei, talvez, né? Foi um momento awkward. Interessante, né, cara? Já que vocês, né, vocês falaram sobre... Vocês assistiram, né, de uma forma bem mais legal do que, por exemplo, eu, né? Que foi um arquivão aí. A questão é que eu vi aqui em casa, né? E, lógico, adorei o documentário, muito bem editado. Me lembrou, de certa forma, o Trek... É o Trek Nation, né? Que é o do Rod Roddenberry, não é? Trek Nation. Acho que é isso, né? Que é do filho do homem lá, do Gene, né? E me lembrou, de certa forma, por ser o filho, né, e também, não, né, sei lá, de certa forma, não tinha aquela conexão com o pai, com a obra do pai durante muito tempo, sei lá, ou se afastou e depois dá aquela, reconecta. E daí parece que também para resolver problemas, ele tem a questão dos problemas com o pai, né, esse documentário tem isso, e o do Rod também, de certa forma, tem, né, então achei que tem uma semelhança, de certa forma, assim, achei muito legal. Muito bem editado, tudo, né? O trabalho de pegar as entrevistas, muitas delas a gente encontra no YouTube, as fotos também. Uma coisa ou outra você nunca viu, assim, pelo menos eu nunca tinha visto. Por exemplo, as cenas do Kid Monk Baroni, que é aquele filme que ele fez lá, acho que 50 e pouquinho, né? Que é, enfim, que ele faz um boxeador e tal. E outras cenas dele no Lieutenant, por exemplo, que é onde ele faz o papel, né, naquele episódio em que a partir dali o Gene fica de olho nele pra quando for criar Star Trek, né, já conheci o trabalho do Nimoy, então tem algumas coisas ali, algumas cenas, algumas imagens que eu nunca tinha visto, que eu acho que muita gente não tinha visto ainda, mas é legal o trabalho de compilação que foi feito, né, editar esse material deve ter sido difícil pra cacete, eu fico imaginando isso, né. Ah, tem muita coisa ali, eu acho que dá pra gente ver bem que o documentário ele começa de uma maneira e a hora que a morte do Nimoy acontece, o documentário muda, né? Ele vira outra coisa. Sim, sim. E eu acho legal também, eu ia falar disso mais pra frente, mas já que você entrou nisso, eu acho muito legal quando mostra a fase, quando ele fala, né, o Adam Nimoy fala da fase em que ele tava sem falar com o pai dele, que durou muitos anos, né? Tanto que tem um momento lá que ele fala que ele tinha, quando ele se divorciou, quando teve o divórcio lá da primeira esposa dele e tal, que ele nem pensava em ligar pro pai dele, tipo, nem era uma opção ligar pra falar do problema, tô me separando. E aí ele fala a diferença que foi quando anos depois a segunda esposa dele foi diagnosticada com aquela doença terminal. Ele falou que ficou surpreso, quer dizer, era uma diferença muito grande, que a primeira pessoa que ele ligou para pedir um auxílio, para conversar, foi o pai deles. Já era na fase que eles já estavam se falando. Ele fala que os últimos anos, né, da vida do pai dele, eles eram totalmente brothers, assim, e botaram para trás todos os problemas. Então, isso eu achei muito interessante no documentário, essa quando mostra bem esse lado emocional dele, dele ter conseguido aproveitar os últimos anos do pai, de ter passado por todas essas brigas e falar de forma tão franca sobre elas, né? Tem até aquele momento que eu achei bem emocionante, quando ele tá conversando com o Zachary Quinto, né? Que você vê que o Zachary Quinto tá ali do lado dele mesmo, enquanto ele tá emocionado falando sobre, né, esse lance todo, né? Quando ele fala do... Isso que eu tinha acabado de falar sobre a mulher dele, né? Essa segunda esposa ter sido diagnosticada e tal. Então tem momentos bem genuínos, bem legais nesse sentido também, né? Não é só... Não, acaba não sendo apenas o documentário sobre o Spock, porque inicialmente, pelo que eu vi, inicialmente era um plano assim, bom, Star Trek vai fazer 50 anos, 2016 tá chegando, né? Ele fala com o pai dele e fala, vamos fazer um documentário sobre o Spock? Só que o interessante é a gente pegar que todo esse tempo passa e o pai dele morre no meio dessa produção toda, acaba virando um documentário que é sobre o Spock também, mas é muito, muito sobre o Nimoy e também sobre o Adam e a relação dele com o pai, né? Então, é legal que ficou bem dinâmico isso, né? O que vocês acham? Você sabe o quanto do documentário já estava concluído quando o Nimoy morreu? Cara, essa informação eu procurei, eu queria saber um pouco mais sobre a cronologia disso mesmo. Eu queria pareceu saber bem quando... pouco, né? Pareceu bem pouco, pouca participação dele. Eu acho que era só, tipo, foi muito pouco mesmo. Era praticamente só a ideia, mais ou menos. Porque eles, tipo, no site, inclusive, do For the Love of Spock, o Adam Nimoy fala que ele tava conversando com o pai dele no dia de Thanksgiving, né? Que é a ação de graças, que é no final do ano de 2014, se não me engano. E o Nimoy morreu em fevereiro de 2015, né? Então, assim, tem poucos meses até lá. Então, tipo, ele não deve ter participado de muito. Deu pra pegar na entrevista dele lá no final, se eu bem me lembro, tal. É que faz 2 anos já, né? Mas sim, ele falou que realmente a ideia não era... A ideia era ser sobre o Spock e Jornada das Estrelas. E se tornou uma carta dele e bastante da irmã, se a gente for ver bem, pro pai, né? Que interessante. Mas a gente tem material do Nimoy gravado exclusivamente pro documentário, né? No documentário. Mas não é muito, né? São poucos minutos, né, na verdade, de entrevista que tem. Pouquíssimo, eles estavam no planejamento. Eles estavam no planejamento, né? Começaram a gravar, mas estavam no planejamento. Inclusive, ele chega a falar que o pai sabia, não quis, tava já mal de saúde quando veio as gravações do Beyond, né? Que ele não acabou não indo participar. Mas eu queria saber um pouco mais desse lance da... Porque foi mudando, né? Imagina que foi mudando. Uma coisa que eu pensei, o documentário é excelente, né? Mas uma coisa que eu pensei é que, na verdade, esse documentário ele não é bom se você for pensar sobre um documentário sobre o Spock, eu pensei, né? Por quê? Que eu acho que isso ainda dá pra rolar um dia. Alguém fazer um documentário sobre o Spock, mas sobre o personagem, cronologia dele, os poderes dele, como que foi o desenvolvimento, tipo, um pouco mais sobre essa questão da diferença dele no começo, como ele vai progredindo, o arco do Spock ao longo da franquia, né? Eu acho que faltou isso, mas não, lógico, o foco acabou sendo do filho, né? Eu acho que isso aí é um podcast, resolve um vídeo no YouTube tu resolve isso. Não, então, mas é algo que dá pra imaginar que poderia ter tido também, ou que possa ter um documentário focado nisso, né? Mesmo que seja um documentário de 20 minutos, meia hora, né? Então, sobre o Spock, personagem em si, você não tem muita coisa. Tanto é que, pra mim, a maior, ou talvez a falha, sei lá, que eu considero uma falha no documentário, é não falar sobre a participação do Spock no Unification, duplo lá da nova geração. É verdade, eu também senti falta. Isso é o que me salta aos olhos do tipo, porra, sobre o Spock, não foi tão bem feito sobre o Spock, né? É mais assim, a figura dele na cultura pop e ele como... A vida pessoal mesmo, o Nimoy, é, né? Mas agora cara, você falou um negócio... Fala do Abramverso, não fala de TNG, né? Cara, caído isso. É, mas agora você falou um fato que eu queria comentar aqui também. Mas o documentário, você assim, amor ao Spock. Então a gente acha que você vai ver coisas sobre o Spock lá dentro, mas na verdade é da vida do Nimoy, né? Acho que poderia ter até outro nome esse documentário, né? E é isso que vocês falaram. E como tava muito no sucesso a era JJ, você tem, tipo, o próprio JJ falando, sabe? O Chris Pine dando entrevista. Que, tipo, na minha visão, cagaram no coisa, né? Porque o Chris Pine tá na cara que ele nunca viu Star Trek na vida dele, né? Sim. Não, ele nunca viu aquela porra na vida dele. Nem sei o que ele tava fazendo naquela cadeira. O JJ foi construir um grande universo falido de Star Trek. Ele nem tinha que estar ali. Só tá ali por causa do momento. É verdade. Você entendeu? Mas, assim... Você conta a vida do Spock e a relação do filho com o pai. O documentário é isso. A sorte é que ele é muito bem feito, produzido e tá cheio de cena clássica remasterizada, que aí todo mundo gosta. É verdade. É que o primeiro, ninguém sabia que Beyond ia ser o fracasso de bilheteria que foi, né? E se imaginava que Beyond ia ser foda, que era os 50 anos de Jornada Estrela. Mas olha só, Fernando, não é só isso, cara. É, uma coisa que pra mim tem a ver com o que o Thiago falou, assim, que encaixa completamente. Quando o Zachary Quinto começa a falar sobre o take dele sobre o Spock, ele fala, não, mas é porque a cinematografia de hoje, sei lá, as coisas evoluíram, o jeito de contar a história, a narrativa de hoje. Cara, ele tá querendo dizer o quê? Que ele melhorou o Spock? Vai se fuder, entendeu? É tipo, é claramente uma... O Spock dele é claramente inferior, assim, pra cacete. Ao do Nimoy, e dá tanto espaço pra ele, pô, desse um espaço pro Patrick Stewart falar da experiência do Unification, entendeu? Eu duvido. É muito mais relevante. Eu duvido que o fã da Kelvin Timeline mais fervoroso que existe ainda fale que o Zachary Quinto é melhor que o Nimoy, né? Eu duvido mesmo. Mas às vezes pode ser por causa que a era da nova geração pegou exatamente naqueles 20 anos... Que o Adam e o Leonard ficaram, né, estranhos um pro outro. É, mas tem uma coisa. Ele pega. O documentário pega muito da infância, muito, muito, muito da infância, o que foi a minha parte favorita do documentário, e os últimos anos. O meio da vida do Nimoy não tá muito lá. Mas então, ao mesmo tempo que. É, tudo bem, a época que eles estavam mais um estranhando o outro, né? É justamente a época em que o Adam dirigiu episódios da nova geração. Né? Mas isso pode ter sido uma jogada de marketing da Paramount, né? Porque a gente não sabe. Sei lá. Só sei que isso eu senti falta, assim, sabe? Pra caramba desse lance de não falar do Unification e dar espaço demais pra Zachary Quinto. Pessoas que não são nada experts, que não tem nada pra falar, na real. É, isso aí lembrou, sabe o quê? Mas eu achei engraçado. Achei então, uma coisa legal a parte do Simon Pegg lá falando. Porque o Simon Pegg, ele é track, ele curte, né? E aquela fala que ele fala, meu, aquele bem de tiete, né? Você fala assim, meu, a gente tá aqui com o Spock e ele ronca, né? Fala assim, meu... Cara, o Simon Pegg e o Jason Alexander, cara, que é muito bom. E o cara falando a coach do Kirk, meu, eu achei lindo aquilo, cara. Cara, o Jason Alexander, ele é muito, muito fã da TOS, né? E eu já vi em outro vídeo já, se eu não me engano foi em outro vídeo no YouTube, assim, antigo, dele citando o Risk is Our Business, que é aquela fala do Return to Tomorrow lá do episódio da TOS, né? É um dos momentos mais clássicos do Kirk, eu considero até o principal discurso do Kirk, um discurso que simboliza o que é Star Trek, né? Risk is Our Business, né? E o melhor do que o da Michael... Nossa, por que você tem que trazer essas histórias aqui? Quem chamou esse cara aqui? sacanagem. Ai, cara. O George, ele fez algum episódio de TNG, não fez? Fez, daquele do cara lá que colecionava... Não, não, foi da... Foi, não, foi, foi, não, não, não, não, não, Jason Voyager. Alexander, ele fez Voyager. O episódio... Ah, episódio foi, ele compra... Sim, que ele queria uma Seven of Nine. The Think Tank. Think Tank. Think Tank. Ele é da quinta temporada, se não me engano, né? É quinta. Mas quinta. Ele fez outros documentários. Qual foi o documentário de Star Trek que ele apresentou? Qual foi mesmo? Bom, ele aparece num do William Shatner, que é aquele que ele vai visitar o Stephen Hawking, né? Inclusive, né? Não, mas ele chegou a apresentar um documentário, Jonas. Eu lembro de ter visto ele vestido de Capitão Kirk, com peruca, tá? Com peruca. Como o verdadeiro Capitão Kirk. É, ou seja, né? Que ironia. Mas que só pra concluir esse assunto, que faltou o pessoal da nova geração falando do Spock, que conviveu com o Spock, faltou. Tipo. Claro, diálogo, meu, aquela cena. O diálogo com do Data com o Spock, tipo, falou, meu, cadê o Brent Spine, né? O Brent Spine, cadê ele nesse documentário, sabe? Faltou muito isso. É, então, eu penso assim, se, tipo, você não colocar eles, né, Brent Spine e Patrick Stewart, né, e colocar muito tempo de pessoal Abrams verso, é porque tá na moda, é aquilo que o Thiago falou, é porque é do momento, é pra ter aquela, sei lá, como se fosse uma relevância, né, pra... um selo de relevância, isso aqui é o que tá fazendo sucesso agora, tal, né? Eu entendo, perfeitamente, é business, né? Show business, né? Então, eu achei que eles fossem comentar aquela hora que o Nimoy tá falando sobre os filmes, né? Que aí na Era de Khan ele morre, aí ele fala, tipo, nossa, o que que eu fiz, né? Nunca mais vou ser o Spock, nananã. E aí depois ele fala que volta com o 3, e eu achei que aquela hora ele ia comentar alguma coisa, tipo, ah, eu voltei, fiz os filmes, deu até a possibilidade de eu fazer, aparecer na nova geração, e não sei o que. Eu juro que naquela hora foi o que eu mais pensei, cara, como eles não vão falar de Unification? Como assim? Sabe? É, mas enfim, né? Isso é uma coisa que não rolou, mas tem muito. O que eu mais senti falta mesmo foi realmente do Data, né? Porque o Brent, que seria, né, ele. O Brent conta uma história que ele nunca sentiu se fazer o Jornada nas Estrelas. Ele só começou a sentir que era o Jornada nas Estrelas quando ele. No Unification. Quando ele viu o Leonard botando a orelha. Que ele chegou cedo pra fazer a maquiagem dele, normal, ele chegasse mais cedo todo mundo. E aí ele olha e já tava lá o Nimoy botando a orelha dele. Ele falou que foi a primeira vez que ele falou: isso realmente é Star Trek. E essa olha. História não tá. No documentário, é terrível. Não, mas olha, cara, ao mesmo tempo, imagina, eu tava falando mais pra trás aí sobre a dificuldade de editar um documentário como esse. Cara, muita coisa deve ter ficado de fora, que de repente isso aí estava, sei lá, não sei, né? É que eles fizeram escolhas, né? Fizeram escolhas e preferiram dar mais tempo ali pra galera do Abrams. Aí preferiu botar o cara. Não citado em momento nenhum, cara. É, mas aí preferiu botar o cara. Em momento algum é citado. Desculpa. Aí preferiu botar o cara que faz o nome dele, que faz o Kirk novo, né? Com aquela cara de cu. Parece, ó, você só está aqui porque você recebeu pra você estar aqui. Falava lá, eu gostava muito. É muito legal. Mais alguma coisa pra falar? Só pra fechar o lance do Abrams Verso aí, pra gente poder falar de outras coisas do documentário. Tem algo muito legal, porque é o seguinte, o Nimoy, em 76, isso é falado até no documentário, ele foi contratado para fazer aquela série chamada In Search Of, né, que era ele apresentando casos estranhos, né, poderia ser, sei lá, o Pé Grande, coisas sobrenaturais, paranormais, isso até é parodiado num episódio dos Simpsons, né, no qual aparece um dos episódios dos Simpsons que aparece o Nimoy, aquele do Arquivo X, né, que aparece o Mulder e Scully, no começo tá o Nimoy como se fosse apresentando, ele desenhado ali como se fosse apresentando o In Search Of, né? Então, é curioso porque esse In Search Of foi um programa que durou 6 ou 7 temporadas, é de 76 a 82, né? É episódio pra cacete, né? E uma coisa curiosa também é que eu tava vendo o seguinte, em 73 ele dirigiu um episódio de uma série chamada Night Gallery. E eu não lembro se é comentado isso no documentário, né? Mas esse foi o debut de direção do Nimoy na TV, né? A primeira parada que ele dirigiu, né? Foi mesmo esse, pelo menos assim, na TV, audiovisual. Eu imagino que, se a TV é o primeiro, a gente sabe que ele não dirigiu filmes antes. O primeiro filme que ele dirige é o Search for Spock. Então, ele chega na direção no episódio dessa série, né? Andei pesquisando sobre as coisas que o Nimoy fez pós-TOS, né? Tem muita coisa interessante. E, por exemplo, quando acaba a série clássica, que é uma coisa que fala no documentário, né? No For the Love of Spock, ele parece que, tipo assim, eu vi isso numa entrevista, que não passou, sei lá, nem um mês direito, ele já foi contratado pra Mission Impossible, que era produzido pela Desilu também, tá? Ele conhecia já o pessoal. O que é curioso é que ele foi para Mission Impossible porque o ator Martin Landau, que era da série, saiu, né? Ele foi meio que para substituir, não o mesmo papel, mas ficou um buraco ali com um ator relevante, o Nimoy meio que substituiu ali. E o curioso que eu tava vendo é que o Martin Landau quase foi o Spock na TOS, né? Então, foi essa meio que uma troca, assim. Ciclo fechado. É. Aliás, o Nimoy falou uma vez que, apesar do Missão Impossível ele ter podido interpretar todos os tipos de personagens, porque ele era o cara da máscara, né? Então ele podia ser... Ele era fã do Lon Chaney, né, cara? Isso se realizado nisso. Ele era fã do Lon Chaney, isso aí mesmo. Aí ele fala que, apesar disso, ele nunca conseguiu trazer uma evolução pro personagem, ele nunca conseguiu interpretar o personagem como se o personagem estivesse crescendo, por causa que toda semana ele interpretava o personagem diferente. Já o Spock, ele interpretava, certo? De uma maneira que foi evoluindo ao longo dos anos. E ele sentia que ele pôde fazer o personagem crescer. E ó, eu escutei isso da boca dele na minha frente, tá? Olha aí, ó. dando carteirada aí, ó. Tudo isso foi pra dar uma carteirada. O Thiago falou do filho, eu falei do cara. Você deveria estar no documentário, porra, Fernando. Mas eu ter cortado documentário... lá o Kirk novo lá e colocado você, porra. Aí escrevia Kirk brasileiro, né? Não, mas aí ia ter que ver o Fernando xingando todo mundo lá. Não ia dar certo, cara. Não ia dar certo. Melhor não. Mas no documentário mesmo fala, né? Que assim, no começo era legal que você interpretava vários personagens, aí depois nos meses seguintes eram os mesmos personagens, né? Assim, era um asiático, era um ditador, era assim. Aí ele ficou assim, aí perdeu a graça e ele saiu, né? Sim, foram duas temporadas, o nome do personagem é Paris. Achei curioso, né? Paris, né? Já lembro um outro personagem futuro de Star Trek, né? Então, é isso. Faces ainda... extremamente racistas, né, cara? O maluco fazia yellow face, brown face, coisa horrível. Era os anos 60, né, Torelli? 70 já, né, pô? 70, é verdade. Não, mas na verdade, ele foi contratado em 69, né? Aí ele fica... são duas temporadas, né? Ele entra, já tava o quê? Na terceira temporada? Quarta temporada, né? Ele entra na quarta. Ele fala que chega na quarta temporada, isso é impossível. Pelo que ele conta, era a quarta. Agora, uma coisa que eu vi no documentário, revendo, né? Porque acredito que todos nós aqui reassistimos, né? Pra falar hoje, né? No podcast, né? E uma coisa... Foi a primeira vez que vi. Você não tinha visto? Você não tinha visto, cara? Não. Caramba. Em off, né? Você falou que só assiste documentário de Star Trek se for pra gravar podcast. Né? E só uma vez, só pra gravar, né? Tipo... Só pra gravar, mas eu não vou... É que o Ricardo, ele gosta de Star Wars, vamos falar a verdade. Vamos falar real. Fica brincando com as espadinhas de luz aí. Ele tava vendo Eu Sou o Seu Pai, né? No documentário. Ah, é? Documentário do David Prowse aí, recomendo pra caramba, muito bom. Cara. Então assim, nesse documentário fala brevemente, um tempo, né? Sobre a briga, né, dele com. Não só com a Paramount, né? Mas também com o Gene. Né? Mas tem muito mais sobre essa questão da briga que eu já li em livros também. Né, e pesquisa direto aí, sei lá, no Memorial Alpha, tal, né? O que ele fala nesse documentário sobre o Gene, eu não lembro agora, porque é tanta informação que eu tava vendo de outras fontes, porque eu lembrei da treta, porque na verdade esse documentário ele não se aprofunda tanto nessas tretas, né? A questão daquele IDIC lá do Is There No Truth In Beauty, da terceira temporada, que botaram ele pra usar, né? O Gene foi numa atitude meio safada de vamos ganhar uma grana com esse propzinho aqui lá, que é o ID que lá, né, o colarzinho, né, e a muito contragosto ele usou, porque ele não queria, ele sabia que aquilo ali era o Gene querendo tirar uns trocados, né, então esse é o tipo de coisa que acentuou nas tretas. Outra coisa de treta, que eu acho que, se eu não me engano, no documentário fala brevemente sobre o projeto do The Questor Tapes, de 70 e, acho que é 3, não é? Vocês lembram disso? A questão do... daquele piloto que ele ia gravar pro Gene, que seria uma série chamada The Questor Tapes. Vocês já ouviram falar dessa história? Não. Não, mas não aparece esse documentário. Não. Não fala sobre isso? Não. Bom, eu não lembro disso, não. Porque é o seguinte, isso aí, a primeira vez que eu li sobre isso foi naquele livro do Shatner, Memórias, né, Memories. Só que como aquele livro do Shatner, você tem que ler, tipo, com cautela, porque o Shatner inventou demais naquele livro, né? Eu lembro muito bem quando esse livro saiu. Valdomiro, isso é a arte do entretenimento. Se a história é ruim, você melhora. Exatamente. Só que aí, em outros livros, né, eu vi que essa história se confirma mesmo, e eu vi entrevistas, eu achei um vídeo naquele site, sabe o M, o Prêmio M, tem um site que é meio que para preservar a memória da TV americana, né? Chama www.mtvlegends.org, né? Esse site tem uma entrevista em 8 partes com o Nimoy, no qual ele fala da carreira dele toda, assim, praticamente, toda, né? E daí, no momento lá, falado sobre isso também, né? O Gene tinha chamado o Nimoy para fazer um piloto, se eu não me engano, não sei se era para Universal, eu acho que era para Universal. Era em 73, se eu não me engano, era em 73, que daí tava tudo certo, o Nimoy ia começar a filmar e tal, já tinha até experimentado figurino, coisas feitas sob medida para ele, ele ia ser o cara mesmo, o protagonista, série sci-fi e tal. Esse Questor, inclusive, era para ser um androide, né? Muitos dizem que o Data é, na verdade, uma evolução do conceito do Questor, que era essa ideia do Gene para essa série aí, né? O piloto, na verdade, quando foi para filmar mesmo, e na última hora, o Nimoy descobre que tinham trocado ele. Não ia ser mais ele para ser o protagonista do piloto, né? E ele... Então, a história é o seguinte, o Nimoy tava indo pro lá pro estúdio, né? E tava no estúdio e ele tromba com um ator, né? Que eu esqueci o nome do ator agora. Aí o ator que fala pra ele que ele vai fazer o papel que era pro Nimoy, tipo, ele descobre pelo ator que ele foi substituído. O Gene não teve a, como, né, o pessoal fala, a decência, né, de falar pro Nimoy, ó, Nimoy, você não vai mais fazer esse piloto aqui. Então, isso, pelo que eu lembro, foi um dos motivos que há uma escalada, né, da treta do Nimoy com o Roddenberry durante os anos 70, né? Começa na década de 60 com a série clássica e percorre boa parte dos anos 70, né? Então, é um daqueles motivos que, né, dentro dessa escalada, que demorou muito pro Nimoy querer voltar pra Star Trek, né, quando teve o boom no Syndication. Bem, a gente tem dois problemas, né, porque além da briga dele com o Gene, teve a briga dele com a Paramount, por causa lá, que essa é bem relatada, né, o briga. Sim. Lá do negócio lá da cerveja. E a briga por causa dos direitos lá, das propagandas e o caramba 4, então... Mas assim... A gente fica falando do Gene e tal, e a gente tem que ter muito respeito pro trabalho do Gene e tal e coisa, mas ele não era o anjo de candura que muita gente na internet coloca que o Gene era. Ele era um pudim de cachaça, porra. Não, cara. Olha, eu não gosto de falar nome, mas uma vez eu tava num grupo aí de Facebook. Porra, os caras estavam catando o Jimmy como se ele fosse o pica das galáxias, de todas as tipos de diversidades e compreensões e o caralho A4. É Deus do céu e Jimmy da Terra, né? Me irrita quando as pessoas falam um assim. Ele era um ser humano e com muitos erros. Falho como todos nós, porra. Pessoal, nem vamos entrar nesse assunto, porque há cerca de 2 anos e meio atrás a gente fez um podcast sobre o Chaos on the Bridge. Inclusive o Torelli tava, né? A Roberta e o Ricardo também, né? E aí a gente fala sobre como é o Chaos on the Bridge, o documentário lá sobre a concepção, desenvolvimento e quando decola mesmo a nova geração, né? Então a gente fala muito sobre o Gene, porque no documentário fala sobre isso e a gente comenta toda essa questão controversa da figura Gene versus a figura do grande pássaro que foi idealizado aí, né? Então, quem quiser, pessoal, inclusive acho que esse foi o último podcast que fizemos sobre um documentário, né? Então, de certa forma, vale a pena eu fazer essa propaganda aqui. Ouçam. Ou melhor, faz 2 anos que o Ricardo não vê um documentário. Exato, eu ia falar isso. 2 anos e meio, quase, ou 3. Acho que já faz uns 3 anos já, né? Provavelmente. Mas o... Então, e o legal é que quando a gente fez esse podcast do Chaos on the Bridge, ele nem tinha saído no Brasil de forma nenhuma, né? A gente catou por meios alternativos aí e já foi fazendo podcast, né? Então, é isso aí, galera. Eu vou colocar o link no post desse podcast no site pra vocês ouvirem o podcast sobre o Chaos on the Bridge, se vocês quiserem ver a gente falando um monte de Gene Roddenberry lá. É isso aí. Agora, voltando pra Leonard Nimoy, né? Quem gostaria de comentar alguma coisa? Eu tô falando muito aqui. Quem gostaria de falar alguma coisa do lance do Doc aí, do documentário? Cara, eu gostei muito de ver o lado do ser humano que ele era, sabe? Porra, o cara construiu um muro, sabe? Assim, sabe quando você começa a ver que, tipo, ele não era só um ator, ele fazia de tudo pra sobreviver? Isso que eu gostei, cara, de ver o lado do ser humano dele. Você entendeu? Do erro, do falho, você entendeu? Ok, ele é o Spock, tudo bem. Mas como Nimoy. Você entendeu? Tipo, de ver que ele era também um faz-tudo. Que ele fez de tudo também pra manter um sonho, sabe? Assim, tipo, eu quero ser ator, eu vou ser um ator. E ele fez de tudo pra conseguir aquilo. Isso que eu gostei muito de ver, cara. Isso que me emocionou. Isso que você falou, Thiago, me lembrou, se eu não me engano, a primeira frase que ele fala, acho que é a primeira cena. É a primeira cena do documentário. Isso. Fala assim, ó. Tá ele de bigode, até muito louco o visual. Acho que deve ser nos anos 80. Ele aparenta tá, tipo, final de 70, começo dos 80. Falando assim. Que eu nunca, sei lá, fui o mais esperto, ou o mais rápido, ou mais não sei alto. O que, não sei o que lá, ou mais alto. Tudo que eu posso ser, ou que qualquer um pode ser, é tentar ser a você mesmo, né? Tentar ser você mesmo ao máximo, alguma coisa assim, né? E são coisas que eu particularmente também acredito, acho, sabe, parece algo bem sábio, sabe, ele chegar nessa, e falar isso, e parece bem verdadeiro da parte dele. Eu acho que isso aí é válido pra todo mundo, né? É muito bacana, né? Isso resume muito da personalidade dele. Tem um quê de simplicidade, né? Isso daí, né? A maneira de enxergar o mundo dele é de uma forma artística, né? Ele é um artista, né? Aliás, ele é um artista completo, né? É, dá duro em tudo que fazia, né? Tava fazer bem tudo que fizesse, não é à toa com essa dedicação para fazer um Spock tão convincente, né? Porque, cara, se você parar para pensar, é um personagem que poderia ser uma porcaria. É muito fácil pro Spock ser uma merda de personagem. Cara, você bota a orelha pontuda num cara, o cara tem que atuar sem emoções, mas olha como é que o Nimoy pega isso e cria um personagem memorável, né? Então, eu acho que isso que o Thiago tava falando sobre a gente pegar o lado humano do Nimoy nessas entrevistas e como ele é, como as pessoas veem ele, né, cara? Isso é muito legal. A gente passa a admirar mais ele, né? É assim, o que o Nimoy passava com uma simples levantada de sobrancelha, um olhar assim, meio de lado, era muito mais emoção, muito mais interpretação do que o Zachary Quinto rindo que nem um babaca no Beyond, sabe? O cara era um ator fantástico. E esse negócio lá, eu também gostei bastante do documentário, de saber que o muro da casa dele, ele que construiu, que sei lá o que, ele que pintou e tal. E que você realmente fala, porra, o cara tava ganhando um dinheiro relativo na época e mesmo assim ele queria fazer ele as coisas na casa dele. Pô, legal pra caralho, né? É, então, e... Eu acho legal também que você tem aquele... No documentário a gente tem um clima de uma ascensão da coisa do Spock ficando popular na cultura pop. É legal que mostra... Que, aliás, bem de leve é mostrado a questão do ciúme do Shatner com o Nimoy. Isso é mostrado de uma forma muito de leve. Porque nos livros que eu tenho aqui, isso é relatado em detalhes. Que são realmente vergonhosos. Bem de leve ou bem mentiroso? É. Porque o Shatner mente descaradamente. Ele... Ah, não, depois que eu falei com o Gene falou assim, um brilha, todos brilham. Me disse, ah, tá, é legal, ele tem razão. Nossa, cara, né? Cara, o que eu acho legal do Nimoy é que ele era um cara pé no chão, cara. Ele tava aproveitando a viagem enquanto tava durando, sabe? Tirando o máximo de dinheiro daquilo, porra. Você vê que o maluco melhora de casa depois de morar numa casa maior e tal, mas assim, o cara continua sendo o mesmo cara. O que define ele é a palavra hustler, né? O cara que tava na rua batalhando pelo dinheiro todo dia. Assim, o que a Roberta falou, eu acho que o Shatner conta essa mentira por fora tantas vezes, né, que ele começou, mas logo se acertou com isso, que ele deve já achar que é verdade. É verdade. Olha, não, ó, sério, falar, minha avó mente a idade dela há tantos anos que ela não sabe a idade dela. É tipo isso, político brasileiro, não, nunca roubei, não, não é meu, não tem nada a ver com isso, o cara acredita. Tem uma frase do George Constanza, né, cara? Se você mentir o suficiente, você passa a crer. Não, é verdade se você mentir com convicção. E ó, eu posso falar mal da minha avó também aqui, por causa que, mais uma vez, é uma chance nula da minha avó escutar esse podcast. Bom, Fica por conta e risco aí. Você sabe que eu me esforço pra... Vocês sabem que esse viado do Valdomiro, uma vez eu falei que a chance do meu irmão escutar o podcast é zero. Ele conheceu meu irmão e falou: Marco Antônio, escutei muito sobre você, viado. É, cara, uma vez eu comentei que faltou tirar foto, né, e botar no site, assim, ó. Esse é o Marco Antônio. Voltando aí, né, lembrando do lance do Shatter, eu tenho um livro aqui que eu já comentei algumas vezes, que ele é escrito pelo Bob Justman e pelo Herb Solow, né, que era o chefão ali, o cara que comandava mesmo a TOS ali. Não só a TOS, mas também o Mission Impossible, né, ele tava ali na Desilu desempenhando esse papel e tal. Ele que é o cara que conseguiu vender a série clássica pra NBC e tal, né, então... É ele que pegou o Gene pelo braço e vamos lá, você tem essa ideia aí, tá? Ele é um cara muito relevante e não é tão lembrado quanto deveria, né? Mas enfim, a questão é que esse livro foi escrito pelo Justin e pelo Solow. E aí eles contam, cara, que esse lance da rivalidade entre o Nimoy e o Shatter atrás dos bastidores chegou num ponto dos dois chegarem assim pra perguntar pro Gene, fala, quem que é o protagonista desse show? Sabe, a coisa começou a ficar feia mesmo, né? É, de ambas as partes, assim. Não é só o Shatner que tava aí dando o faniquito, não, entendeu? O Nimoy também tentava arrastar a sardinha pra cacete pro lado dele. Claro, dá pra entender, né? É show business. Mas hoje em dia, com esses documentários, parece que as coisas vão sendo. Parece que era todo mundo. Queria mostrar que todo mundo era amigo, né? Eu tenho uma vez, eu comprei uns box. Lembra aqueles box de plástico azul, amarelo e vermelho? Lembra que lançou? Caro pra caralho. Olho da minha cara quando eu fui comprar essa porra. Cara, lá tem uns... Hoje tá mais caro ainda. É, mas lá tem eles comentando, eles falando, tipo, não é tão suave assim, sabe? Fala isso desse jeito que o Valdomiro falou, tipo, que as brigas eram, tipo, fenomenais, assim, nos, pós as gravações. Eram umas discussões feias, não era um negócio assim, que eles falavam, ah, a gente era amiguinho, mandavam tomar no cu na cara do outro, que isso. Olha, o Walter Koenig, quando tava no Brasil, ele falou que tinha dois grupos na série clássica. Era o grupo chamado William Shatner e Leonard Nimoy, o resto, certo? E um cara que transitava entre os dois grupos, que nunca sabia que dia ele ia estar, que era o de Forest Kelly. Mas que, basicamente, os dois podiam ter a briguinha deles, mas eram os dois contra o resto, quando tinha que roubar uma fala do Sulu, do Chekhov ou da Uhura. Eita! Mas a questão que eu acho... Aliás, voltando para o lance do trabalho na série clássica, que eu vejo isso em livros e entrevistas, quando a gente se aprofunda mais para ver como é que era mesmo o dia a dia ali. Cara, era muito trabalho, né? E falando um pouco do Shatner, o Shatner, todo mundo elogiava ele no sentido de que ele era um puta de um trabalhador, cara. O cara que chegava, decorava suas falas, estava ali a todo momento, não fazia corpo mole e, sabe, queria mesmo tentar fazer o melhor do seu trabalho, né? O Nimoy também, é muito falado, eu quero dar um contraponto, porque muita gente fala isso do Nimoy, né? O Nimoy era assim também, só que o Shatner também, entendeu? Shatner não é só esse asshole que todo mundo fala, tudo bem, ele pode ser um asshole, mas ele não é só isso, entendeu? Eu acho importante ressaltar. Sabe? Eu não sabia desse lado dele, sim. Acho legal. E sabe que eu sempre fico pensando que essa é uma característica que eu imagino, eu suponho, que pelo menos naquela época não devia ser tão comum, né? Entre essa galera, assim. Tipo assim, depois que o cara vira protagonista de um show, principalmente naquela época que ninguém matava um protagonista, né? Eu fico imaginando, assim, que o cara ele devia ter um certo poder junto aos produtores da série, sabe? Tipo assim, ah, vocês não podem me tirar da série. Se eu sair, vocês vão ter que acabar com a série, então eu vou trabalhar quando eu quiser, sabe? Eu acho que devia ter um pouco desse estrelismo, assim. Sim, sim. Tanto é que você pega a série clássica, quem que é a star da série clássica? No começo tá lá, o William Shatner, né? Então, quando foi crescendo essa popularidade do Spock entre os fãs, né? O fan mail, né? Mostrado muito isso. Aliás, uma coisa muito legal no documentário é botar a família toda pra responder o fan mail, né, cara? A molecada, os filhos dele e tal. Deve ter sido uma época bem curiosa você passar sua infância, né, respondendo cartas e mandando fotinho do seu pai vestido de marciano, né? Entre aspas, né? Como a gente dizia. É muito legal isso. Uma coisa legal também que eu achei do comentário foi pegar, tipo, o pessoal. Hoje em dia, os cosplay, tipo, cosplay no meio de uma convenção. E jogar essa entrevista. Tipo assim, ele quis. Você viu que ele quis trazer bem próximo ao público, né? Ele quis esfregar na cara que Star Trek já faz cosplay dos anos 70, né? Before it was cool. Ele sempre fala, né? Ah, porque Star Trek foi uma das primeiras que as pessoas começaram a se vestir sobre isso, tipo... Cara, na verdade, nossa, isso é mentira. Isso é mentira. Começa com as procissões católicas, as pessoas se vestindo de santo. Deixa de ser mentira. Polêmico. Minha avó se fantasiava de Nossa Senhora nas procissões lá em Minas. Muito bom. Não, isso é verdade. Minha mãe se vestia de santa com a minha avó, ela fazia de anjo, sabe? Foda. Esse fandom eu tenho medo, inclusive, né? Esse muito mais medo que... É, esse aí queima na fogueira, mano. Toma cuidado. Esse daí. Vamos parar pra pensar assim, um hater de Star Trek vai falar mal, vai xingar na internet. Agora um hater desses, o que faz? Taca fogo. Taca fogo na sua casa e desenha uma cruz na sua porta, né, com sangue. Caramba, cara. Isso aí é hardcore mesmo, cara. Isso é foda. Depois fala mal de mim, falando, mandando Discovery tomar no cu. Aí, ó. Não podia deixar de registrar aqui, né? Já cumpriu aí, ó. É pra isso que o Fernando tava, cumpriu aí. Mas, ó, gente, o Shatner, sem dúvida nenhuma, era profissional. Dá pra as pessoas... sempre registraram que na hora de fazer o que tinha que fazer, ele não tinha problema de pular no chão, de rolar, de fazer o que tivesse que fazer, né? Nossa, então, ele tinha que fazer. Mas ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha que se dedicar e fazer o que mandasse fazer, porque como... Quem inventou a bundada foi ele, na bundada do... O golpe com a bunda foi ele que inventou. Ah, não. O Kirk Fu, a gente nem precisa comentar. A gente tem que fazer um dia um podcast só sobre o Kirk Fu. Isso é uma arte que não deve morrer. Com certeza. Uma coisa que eu achei engraçado ainda... sobre isso foi o Nimoy lendo uma carta, do carta não, lendo um jornal, lá esqueci o nome do jornal, falando da atuação do Shatner, né? Que o Shatner é igual uma porta. Mas o pior, o pior disso é o Nimoy imitando o Shatner, né? Porque fica melhor que o Shatner, né? Foi muito engraçado. Mas então, ali era o, se eu não me engano, era o review do, da estreia, era o review da estreia de Star Trek, na, né, televisão. Na TV. Então, é o review do Man Trap pela Variety, né? Se eu lembro bem. Era na época era uma revista top, né? Então, aliás, puta cagada escolher Man Trap pra ser o primeiro episódio da série clássica, desculpa. Não, isso daí eu, no livro que eu tenho aqui do Herb Solo e do Justin, eles contam o passo a passo do porquê a escolha do Man Trap. E pro contexto da época de televisão e produção, faz muito sentido, tá? E pelos episódios que eles tinham prontos até o momento. Depois a gente pode falar sobre isso um dia, né? Tem um porquê, assim, pela primeira vez na vida eu entendi o porquê do Man Trap, né? E faz sentido dentro das exigências ali, do que tinha sido filmado até o momento. É curioso. Quero comentar, achei super legal a filha do Nimoy falando, né, que tipo, quando ele tava famoso, aí o pessoal ia tirar foto deles, né, na casa deles e tal. E aí eles achavam super demais, achavam o máximo. E aí foi cansando. E aí tem aquela última foto que eles tiram que mostra bem como é que todo mundo tá sentindo. Tipo, tá de saco cheio, não aguenta mais, com aquela cara fechada, assim, tipo... Ai, meu Deus, mais uma sessão de fotos. E, tipo, eu acho muito legal porque você vê que no início é aquele negócio. Ele fala... O nome deles ainda estava na lista de contatos, né, com endereço e tudo mais. Então, assim, você vê a evolução deles também como se tornando pessoas famosas, sabe? Pessoas que são reconhecidas na Comic Con e vem um retardado correndo pra tirar foto, entendeu? Eu achei isso super legal. Peguei a referência, Thiago. Peguei a referência. Beleza. Que bom que entendeu. Mas isso é realmente interessante que a Ana falou, porque o que a cultura pop conta pra gente é que Star Trek não fez sucesso na sua originalmente nos anos 60. Aí você vê esse documentário e você fala, peraí, como assim não fez sucesso? Nimoy era um puta hit, mostra aí a foto dele, os Nimoys vão fazer compras no shopping mostrando a família, bilhões de sessão de foto e tal. Meu, eles tinham um sucesso absurdo pra época. Na verdade, esse sucesso ele é relativo, né? Ele é mais o que hoje em dia eles têm pra medir a audiência. É mais aquela coisa de um nicho muito forte, né? Pra audiência de hoje, seria foda, provavelmente, né? Pra aquela época, eles calculavam as a métrica de cálculo de... Nossa, uma vez eu encontrei um site que analisava toda essa métrica de cálculo de audiência na década de 60 pra tentar olhar pra audiência da série clássica e entender, de fato, qual que era a relevância de Star Trek ali, né? A conclusão que eles chegam... Cara, eles fazem uns cálculos matemáticos... É foda, cara. É um blog aí, que é o blog mais que foi mais fundo nessa questão. A conclusão que eles chegam é que era um sucesso razoável, mas nada que fosse um real sucesso, assim, sabe? Um sucesso, né? Mas era uma coisa reconhecível, né? O personagem marcou, né? Spock, ali no final da década de 60, marcou, cara. Não tinha nada parecido com aquilo, né? E a interpretação do Nimoy vendia muito bem, né? Mas de fato, você vê, o Nimoy, na década de 60, ali, durante a série clássica, ele gravou discos musicais, cara. Você tem, cara, aqueles discos em vinil do Nimoy, cara, eu gostaria muito de ter, os 5 lá, sabe? E imagina, o cara tem uma carreira... Baixa aí, cara, e bota na trilha desse Não, então, Torelli, na verdade... A musiquinha do Bilbo. Então, na verdade... Ah, não, a musiquinha do Bilbo Baggins é demais. Olha só, na verdade, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu ia falar mais pra frente, mas já que surgiu isso, é assim, ó, em 2015, logo após a morte do Nimoy, nós lançamos aqui um podcast... Sobre, o nome dele era Adeus a Leonard Nimoy, era um tributo mesmo, a gente falando até meio emocionado, assim, putz, morreu, né, tal, falamos do Spock. E nessa época, eu lembro que eu encontrei a discografia completa do Nimoy, eu tenho aqui, óbvio que eu tenho, né. Aí naquele podcast, eu recheei, né, com várias músicas, e aí eu quero falar, a minha favorita da discografia do Nimoy é uma chamada Walk the Line, né, que não foi composta por ele, mas ele canta, inclusive tá rolando de fundo aí, né. Pra galera ouvir. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Então, mas ó, recomendo, é muito bom, assim, são musiquinhas bem legais, tem umas coisas bem diferentes também. Tem uma releitura até da abertura da TOS, que é muito bacana, né, que tá só num dos discos, que eu não lembro qual. Mas a questão é, então, de fato, o personagem era, de alguma forma, relevante. Sim, ele era, naquela época mesmo, não somente na época dos reruns, na década de 70, lá no Syndication, mas também durante a exibição original, né. É interessante ver, eu sei, a carreira do cara foi fotógrafo, ele até chegou a ter um pet shop nos anos 70, é interessante. Nossa. Ver que o cara realmente tentou de tudo, né? Mas uma coisa do documentário que eu acho muito interessante, a hora que ele fala que ele tinha uma coisa de falar pro pai dele que ele tava ganhando dinheiro, porque o pai dele queria que ele fosse barbeiro, né, que nem o pai era. E ele decidiu ir virar ator, né, e aquele negócio, você nunca vai conseguir se sustentar, então ele tinha que provar pro pai que ele tinha que ganhar, que ele tava ganhando dinheiro. Mas eu acho que também, eu acho que não era necessariamente barbeiro, pelo que eu entendi ali no início, era tipo alguma, entre aspas, profissão. Respeitável, qualquer, né. Era só não ser ator, na verdade. A gente tem que entender a cabeça, cara, dessa geração, que é a geração do meu bisavô, talvez do meu avô e talvez o bisavô de alguns aqui, ó. É o seguinte, cara, o que você tivesse que fazer, você tinha que ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? Essa era a maior preocupação. E artista nunca teve boa fama. Pra vocês terem uma ideia, o meu avô, que era compositor, era artista, não queria que o meu tio, que acabou sendo cantor, fosse artista, cara. Queria que ele virasse militar. Você vê que mesmo pra um artista era uma questão problemática isso. Então, mas se qualquer um de vocês tiver filho... Vocês também não vão querer, dificilmente vão querer que o filho vire artista, porque a vida de artista sempre foi muito complicada, não, né? Sim, possivelmente, assim, já a nossa geração, com os nossos pais, falam assim, ah, você pode ser o que você quiser, entendeu? Até desempregado, mendigo, se tiver tempo. O meu pai chegou pra mim e deixou muito claro, você tem 3 opções, engenheiro, médico ou advogado. Nossa, que surpresa. Tipo, meu avô falava isso, mas o teu pai tem quantos anos, cara? Meu pai, nesse momento, ele tem 73. Então, mas mais ou menos essa geração, filha dessa geração, mais ou menos. Os pais de Nimoy deveriam ser do... Eu não vou falar mal do meu pai, porque aí meu pai é possível que isso... Caramba, o Fernando vem aqui pra falar mal da família inteira, né? O irmão, a avó, agora o pai, quem mais tá falando? É uma catarse. Caramba, cara, tá ótimo. Eu acho sim, não é nem que era preconceito, não, era medo mesmo do cara não suceder na vida, entendeu? Tipo, porque, pô, é a galera que vê, ele fala isso no documentário, que é a geração da Grande Depressão, né, cara? Era nego trabalhando por centavo, então assim, tu tinha que se garantir, se manter, né? E eu acho que essa acaba sendo a filosofia do Nimoy, né? De extrair o máximo que ele puder da oportunidade. Mas isso que é interessante, né? Você vê como que, ao mesmo tempo que o Nimoy é, assim, extremamente prático, né? Você vê como que o personagem que ele é mais lembrado por também tem um lado extremamente prático, objetivo, científico, né? Então, eu acho curioso. É meio que foi o personagem certo mesmo. Tipo, não tinha. Cara, caiu na mão dele, caiu como uma luva, assim. Eu sei fazer isso aqui, né? Aliás, tem alguém que fala no documentário que, sei lá, 50 pessoas poderiam ter interpretado qualquer dos outros papéis, mas só o Leonard Nimoy poderia ter interpretado Spock, né? Eu achei bem pertinente, assim. É, o Roddenberry bancou ele, né, cara? Bancou ele quando o pessoal pediu pra demitir os caras a galera do piloto, né? Não, ele falou assim, não, o Nimoy fica, cara. A escolha é pessoal dele. Aliás, eu achei muito bonitinha essa fala, né? Porque hoje a gente fica escutando, tipo assim, ah, se tem uma pessoa, sei lá, negra na ponte, ó, e cumprindo cotas, não sei o quê. Mas ele fala, né, que no início que os produtores... Quando os produtores executivos mandaram demitir todo mundo, ele insistiu, o Jean insistiu para que ele ficasse, porque ele dizia que toda vez que ele estivesse na tela, o público seria lembrado que aquela era uma tripulação mista. Uhum. Era justamente essa a intenção dele. E aí, tipo, hoje o cara vai lá e coloca alguém diferente, assim, ó, cumprindo cotas. Mas uma coisa que é outro mito também, cara, de Star Trek, é que o... Star Trek inovou na diversidade, sendo que, na verdade, e muitas vezes o pessoal vilaniza a NBC como se a NBC fosse uma vilã na história e o Gene tivesse que ficar brigando com ela porque eles não aceitavam as ideias inovadoras. Sendo que, em livros que eu li e tal, a NBC, é só fazer uma pesquisa depois vale a pena, pessoal, quem estiver ouvindo. A NBC sempre teve, pelo menos naquela época, da década de 60, certeza, essa coisa de colocar a diversidade no elenco, né? Tanto é que ela falava pro. Ela. Não que ela exigia, mas ela recomendava. Por exemplo, o Mission Impossible, que era produzido na Desilu na mesma época, tinha protagonista feminina, tal, né? Tinha um outro show da mesma época também que tinha. Tinha shows na época que tinham da NBC. A NBC, ela prezava por isso, essa coisa da diversidade e papéis femininos fortes e tal, né? No livro, na verdade, que os produtores comentam, eles falam que, na verdade, Star Trek era um passo para trás, né? Porque enquanto essas séries mostravam mulheres, tipo, em posições de destaque, sem precisar usar do físico, em Star Trek as mulheres eram ornamentos, assim, como o cara coloca no livro, né? E, de certa forma, né, faz sentido, né? Então, o Gene não era, ele inovou, colocou uma mulher... Cara, o Gene, na verdade, colocava as mulheres mais porque ele queria ver mulheres de saia curta. Isso aí é relatado em diversos livros. Ele fazia questão de ir lá no wardrobe, lá pra ver, ele mandava, tá muito curto, muito comprido, coloca mais curto e tal. E isso, às vezes, envergonhava o produtor. O Bob Justman coloca isso no livro, que às vezes ele sentia que, sabe, era demais, assim, tipo, não precisava, era desnecessário, enquanto shows da mesma época já estavam dando um passo além, Star Trek tá vindo pra trás. Esse é o tipo de coisa que o fandom meio que não conversa muito e fala o oposto. E eu mesmo acreditei durante muito tempo nessa fantasia, que, na verdade, aí a gente descobre que era o Gene, nas convenções, né, começa a espalhar, meter o pau na NBC, falando que ele foi, sabe, tipo, foi difícil pra ele lutar pra manter as ideias dele, sendo que, na verdade, o Gene enchia, ele era um cara chato, a NBC achava ele um cara muito chato. Ele batia muito pé em coisas que não precisava, isso aí tá relatado em materiais de referência aí, né, então... eu vou depois colocar links pra galera dar uma olhada. No Memorial Alpha mesmo tem excertos de livros que falam disso, né? Isso é muito importante ressaltar. E é interessante tu falares isso, porque quando a gente comenta, por exemplo, o negócio das mulheres como objeto de enfeite na série, mas a época, não sei o que, mas é porque é na década de 60, blá blá blá. E aí tu vê assim, o que tu tá comentando aí, que tinham outras séries. É porque sabe qual é o problema? É que o que acontece é que as séries que estão sempre em relevância são essas de marcas de franquia. Dificilmente você vai pegar, vou atrás de Mannix. Mannix era uma série da mesma época que era de sucesso, né? E era, inclusive, produzida pela Desilu. quando fala de Desilu, ficou só Star Trek e Mission Impossible. E mesmo assim, quem assiste Mission Impossible da década de 70, a não ser a galera um pouco mais velha e tal, né? 60, 70. Então, o problema é que ficou muito nas costas de Star Trek, e Star Trek nem representou isso tão bem, na verdade, entendeu? Na verdade, tem aquela coisa que acho que era o Fernando que estava falando um pouco mais cedo, né? Dessa deusificação do Gene. E aí tu não pode, tipo, nada pode ser comentado que não seja, exceto pra deusificar ele, sabe? Tipo, dizer que ele foi o cara mais incrível que apareceu na face da Terra até hoje. E aí qualquer pessoa que faz o mínimo de crítica, tipo, ai meu Deus, tu não é fã de verdade, sai pra lá, sabe? Mas o fato é que a gente tem que, a gente tem que ser sincero, assim, né? Ninguém é nem tão bom, nem 100% ruim. Isso é com tudo, né, Roberto? A gente faz uma crítica, você chega e faz uma crítica de um episódio da série clássica e fala, pô, isso aí não caiu legal, tal. Alguém vem te tacar pedra. Uhum. Você faz uma crítica de um filme, alguém vem te tacar pedra. As pessoas não terminam nem de escutar o teu argumento, elas já partem pra porrada hoje em dia. Eu quero comentar da filha do Nimoy. Ela é cara do Nimoy. Sim! Meu Deus do céu, eu olhava aquilo e falava, essa moça deve ter problemas pra arranjar encontros. Ou não, né? Ou não, muitos trackers aí, ó, pô, é a cara do Nimoy, né? Pelo menos vão ter a cara da Maya Bialik, que é bem mais feia, cara. Maya, né? A Blossom lá. A Blossom. Nossa, mas e aí? Eu gostava da Blossom. Ah, falando em Blossom, a gente lembra de Big Bang Theory, lembra do Adam Nimoy participando daquele episódio lá que chama-se, não sei o que, não lembro mais, já esqueci. O nome do episódio eu não lembro, mas eles vão filmar o Sheldon pro documentário do I Love the For Love Spock. Então aí eles entrevistam o Adam Nimoy no For the Love of Spock, acaba entrevistando o showrunner, né? Acho que é o showrunner do Big Bang Theory. Eles entrevistam alguns atores também, a própria Maya, se não me engano. Sim, sim. Então é porque o Spock, né, tem essa coisa do Sheldon, né, o personagem lá, muito fã do Nimoy, do Spock e tal, e o próprio Sheldon, né, pelo que o showrunner conta, tem tudo a ver e tal, tá na gênese do personagem essa identificação com o Spock, né? Então, é curioso também porque a gente vê, porque o documentário foca muito no lance do Spock, relevante na cultura pop, e isso durante todos esses 50 anos, né? Quer dizer, a Big Bang Theory já tem 10 anos, né? Então, de 10 anos pra cá, eles ficam martelando em Star Trek, não só a série clássica, mas muito Spock e série clássica, né? Então, é uma das coisas que é o foco do documentário. A gente pode entrar... A gente entra no comentário que o Thiago mesmo fez agora há pouco. Por que que eles estavam nesse documentário e não o pessoal da nova geração? É o que tá fazendo sucesso hoje, né? É o que tá na moda. Também acho, Fernando. E vamos ser sinceros, a galera toda fica metendo pau falando que série clássica não dá nada, que coisa. Mas é impressionante como tudo faz referência à série clássica. Tudo faz referência ao Spock, né? Daí ele fala, isso é série, não funciona, essa série não coisa, tudo faz referência. Vocês perceberam o quanto a Enterprise aparece nesse documentário? A nave? É legal quando aparece assim, ela andando graciosamente. É. Ela tá andando graciosamente, aí vem um carimbo de cancelled, né? Cancelar. eu quero comentar de novo sobre o quanto que esse documentário é bem editado, as partes que tem montagens, que nem, por exemplo, a Roberta tinha citado a música do Bilbo Baggins, né? Tá lá os caras na ponte, né? E aí coloca na tela lá. Muito bom, cara. Demais. Não. Muito bom. Ai, caramba, é muito legal, né? Agora, eu não lembrava da história que o Nimoy conta, que foi o diretor do caramba, como é que chama? Do Corbomite Maneuver. Foi ele que sugeriu pro Spock, faça alguma coisa diferente, ouse, não sei o que, né? Ele dá e fala sobre o Spock não tá com medo, né? Quer dizer, essa parte tão importante, é essencial do personagem, que é o Fascinating, né? E a maneira de falar isso, né, o jeito em que ele interpreta isso, né? É uma sacada brilhante essa, né? Porque na verdade é isso que tu falaste assim agora. É todo mundo com medo do negócio e ele tá interessado, né? Ele tem aquela. Eles até falam no documentário, ele tem aquela curiosidade científica, aquela mente científica que quer entender ao invés de fugir ou atacar. Sei lá. Pô, posso falar uma coisa? Exatamente, aqui, talvez, exatamente. Né? Eu lembro que a gente comentava fica dando muito Hello isso. Vulcano, né? Pessoas. 50 anos depois da nova série, o que, que a gente faz? Explode tudo, que é mais fácil. Esse documentário que eu descobri, eu achei que a mulher dele tinha morrido e depois ele tinha casado com outra. Não, não, isso, esse aí é o Shatter, né, que aconteceu isso. É, foi muito triste, né, o Shatter da... teve alguns casamentos, eu acho que... É, não, mas, não, mas a de 20 anos, sim, atrás lá que morreu... Morreu na piscina, é. É, isso aí foi triste, né. Inclusive, agora... ele chegou a ser acusado de ter matado. É, sim. Ah, não, mas isso daí da piscina, eu lembro que eu vi no comentário que tem o áudio dele ligando, tipo, aí você deu pra ver que ele não tava atuando, porque ele atua muito ruim. Porra. Pela ligação, você ia culpar ele. Não, né? Óbvio, cara. Comprovar que é inocente, né? Eu queria lembrar uma coisa. Essa esposa do Nimoy, que foi essa última, né? É, essa última. Essa que daí tá viúva, né? Que tá, ficou com ele nesses últimos, sei lá, 25 anos. Não sei quanto tempo, né? Eu esqueci o nome dela agora. Ela participou de 2 episódios da Deep Space Nine como a mesma almirante. Ela é uma almirante. É Susan Bay. Susan, isso. A Susan Nimoy lá. Tá, né? É Bay, né? Porque é do Michael Bay, não é isso? É da família do Michael Bay, não é? Ela é? Não sei, cara. É, tanto é que o Nimoy faz a voz do Optimus Prime num dos Transformers lá. Isso. Né? Acho que é assim. Ele faz a voz do Megatron ou do Optimus Prime no filme? Não, animado? Não. Eu não lembro. Na animação, a voz do Nimoy é o Megatron. Na animação. Mas no filme ele faz eu esqueci o nome do líder, mas é um líder que não é o Optimus, é um outro. Ah, ele faz isso daí é pra confirmar que ele faz qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Ele fez o Transformers 2, ele era o ônibus espacial. Não, mas ó, só comentando, então, tem 2 podcasts, não, tem, aliás, tem 2 episódios de Deep Space Nine, então, que a Susan faz uma almirante e é a mesma personagem. É a gente... almirante Roman. Roman? Eu não lembro agora. Eu só sei que num desses episódios a gente fez um podcast sobre, que é o Whispers, aquele do O'Brien, né? Do O'Brien replicante. Ah, legal. Ela aparece, né? É, mas eu acho que aí teve uma certa coisa de influência do marido, né? Pra ela entrar. Né? Imagina. Sei lá, cara, pensa uma coisa. A gente tá falando aqui da Desilua. Desilua, né? Era o estúdio do Desi Arnaz, da Lucy LeBol. Pô. Tinha mulheres que trabalhavam junto com o marido e eram até mais famosas. A Lucy. Ela é pioneira, cara. Ela é pioneiríssima. Ela é a primeira mulher na indústria de ter uma relevância tão foda assim. Ela é dona de... Meu, ela era a dona do estúdio, cara. Ela era a Lucy e a dona do estúdio, entendeu? Ela mandava. Ela isso realmente a gente pode falar hoje. Ela é tipo uma pré-Madonna, né, cara? Porque a Madonna foi nesse esquema também. A mulher cantava e tinha o selo dela, que lançou uma porrada de gente. O interessante é que a gente pode ver hoje a Lucy, as pessoas até hoje sabem quem é a Lucille Ball, I Love Lucy e tal. Agora, vocês sabem quem é o Desi Arnaz, porque vocês são uns nerd maldito, porque ninguém sabe quem é o cara. Todo aliás, mundo sabe, é o marido da Lucy, ninguém sabe o nome dele. Quem é o marido do Cher? O ex-marido da Cher também ninguém Sony, sabe. Sony Bono, eu sei. Sony Bono, porra, que Pessoal, vocês têm mais alguma coisa pra falar do documentário ou a gente já vai partir pra final e tal? Cara, eu tenho. Então vai lá, então falem aí, vamos lá. Seguinte, só pra... Eu queria... Eu não esqueci a palavra, cara. Meu Deus, cara. Salientar uma coisa, quando o Adam Nimoy fala que ele vira um Deathhead, vira fã do... Grateful Dead, né? Grateful Dead, é o seguinte, cara. Que pra quem não sabe, nos anos 70, fim de 80 e início de 80... Tinha um movimento nos Estados Unidos de jovens que seguiam o Grateful Dead pelo país inteiro, né? Virava mendigo, cigano, ia atrás da turma dos caras, sacou? E isso deve ter tido um impacto fudido mesmo na relação dos dois, porque não era só ele ficar trancado no quarto escutando som alto, o moleque sumia mesmo e não dizia quando voltava. Não, fora as drogas. Era tão tenso assim? É, sim, era tenso, bagulho. Jovem americano nos anos 70, gente. O jovem americano já é retardado mental. Nos anos 70. Não, é tão tenso que a primeira vítima do Jeffrey Dahmer é um cara desse, né? Tipo, também fugindo do assunto, mas você viu que... Caramba! Essa eu não sabia, cara. Que legal. Quer dizer, legal não, mas... Que legal! Eu vi um filme sobre ele, cara. O My Friend Dahmer. Vale a pena ver. Esses dias eu tava trocando essa ideia sobre histórias de psicopatas, acho que é por isso que eu fiquei curioso. Deixa pra um outro papo. Mas outro dia, Fernando, alguém tava comentando, não sei se foi em algum documentário que eu vi uma porra dessas, e alguém brincando assim, não, se alguém tá te dizendo que lembra de alguma coisa do Woodstock ou da década de 70, essa pessoa ou tava mentindo ou não tava lá. Ó, pessoal, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar também, que tem a ver com aquela fase lá que o Adam tava brigado com o pai dele, né? Ele fala que era muito difícil, né, em determinada época, que ele falava que ele tava, sei lá, discutia com o pai, discussões ferrenhas, de repente, sabe, aquela situação que o cara sai de casa puto, aí ele vai pra rua, é legal quando ele fala, ele vai pra rua e tudo tem, sei lá, encontra em algum lugar o Spock na rua, tá lá, aquele ícone pop, que era uma coisa difícil, olhar pros lados e ver o Spock em diversas, sei lá, por aí, na rua, sabe? E ele tinha acabado de brigar com o pai dele e tava naquela situação, né? É algo que não dá pra imaginar, né? Você ser filho de uma celebridade desse porte, né? E outra coisa também que ele fala quando... Só pra falar sobre esse teu ponto, assim, eu acho curioso isso, porque na verdade a gente sempre idealiza, né? Como a gente tava agora falando do Gene Roddenberry, sempre fica idealizado. Então tu imagina que todo mundo, tipo, devia pensar assim, nossa, que demais ter filho do Spock, enquanto isso o cara tá vendo que o pai tá bebendo pra caralho quando chega em casa, né? Enfim, um monte de... O cara tá lá vendo do outro lado, e aí não fala, sei lá, não pode falar nada, sei lá. Então, isso aí, isso é uma das coisas que me lembrou, Roberta, o documentário do Rod Roddenberry lá, o filho do Gene, né, o Trek Nation, porque ele também tem coisas do tipo que ele diz, a galera fala, caramba, você é filho do Gene, então não sei o que, ele dizia na adolescência dele que ele tava cagando, né, que ele tava ali, nossa, que merda, né, tipo, ele não tava nem aí na adolescência dele pra Star Trek, ele não conseguia entender, ele nem sabia, acho que ele nunca tinha nem visto, ou pelo menos nunca prestou atenção, nunca entendeu a coisa, só mais tarde, né, tanto é que tem toda a coisa do documentário e tudo mais hoje em dia, enfim. Mas me lembrou, nesse For the Love of Spock, um pouco esse lance lá do Rod com o pai dele, né. E outra coisa também que mostra aqui, relativo a essa relação dos dois, quando ele fala que essas aparições do pai dele por aí, isso ele era criança, pelo que mostra, né. E daí ele via aquelas pessoas que, né, todo mundo amando ele, o pai dele adorando tudo aquilo, e ele parece que se sentia como se não conseguisse competir com esse amor, né? Que ele queria receber, de repente, esse amor do pai, mas o pai estava mais preocupado, de repente, pelo menos a impressão dele, com o amor que estava vindo ali dos fãs, né? Isso é curioso também, né? Outra coisa que... Sabe o que eu entendi agora do que você me contou, tanto do filho do Gene como do filho do Spock? Que enquanto eles eram novos, que eles não trabalhavam, que eram sustentados, eles eram putinhos com os pais, você entendeu? Aí o dia que eles cresceram e eles viram que aquilo que os pais faziam dava muita grana, tipo, grana pra caralho, aí eles mudaram de ideia. Vou lá trabalhar, vou lá eu abaixo, meu pai. Exatamente. Muito interessante. É uma forma de ver, né? Melhor conclusão, Thiago. Eu não queria falar nada agora, mas... Sem dúvida o Thiago tem razão. Óbvio. E você pode ver realmente os caras, tanto o Rod quanto o Adam, falam da infância como se tivesse sido uma merda. Ah não, quando a gente ficou velho, que a gente viu que a gente sobrevive desta merda, né? Aí é legal. No caso do Rod, eu acho até pior, né? Porque o Adam, meu, ele é um advogado formado, com certeza numa puta universidade, é milionário, né? Porque o pai dele se sucedeu na vida. E teve uma relação boa com o pai, né? Até certa fase. Não, mas mesmo antes, eu quero dizer o seguinte, o Nimoy, né? Você chega assim, década de 70, principalmente 80, com os filmes de Star Trek rolando, o Nimoy era um milionário já, né? Diretor de cinema, Three Men and a Baby, tudo mais, né? Aquela ascensão, né? Aí, quer dizer, o cara nunca passou... Agora, no caso do Rod, né? Aquela década de 70 foi difícil. Então, a família Roddenberry, ela sempre, pra eles foi complicado, né? Tanto que, o que segura... Você vê, por exemplo, o Rod, Ele tem a empresa dele, que é a Roddenberry.com, né? Acho que é isso, Roddenberry alguma coisa, né? Que eles fabricam, né? Eles são de licença, vários props, profissionalíssimos lá, muito bem feito, caramba todo. Então, eu vejo muito mais essa dependência do sabe, da coisa do pai, muito maior pela parte do Rod. Pelo menos a impressão que eu tenho acompanhando tudo isso daí, né? Do que, por exemplo, o Adam. O Adam já parece um pouco mais genuíno o negócio. Não. Repita como que o nome do o filho do John se chama. Como que ele se denomina? Rod. E o outro? Rod Adam. Ah, você já vê a diferença aí, né? Rod Roddenberry, né? E o Adam não tem nada. Na verdade, o nome dele não é Rod, né? É Eugene. É que nem o pai. É Eugene, é verdade. É Eugene. Ele usa o nome do meio? É um apelido. Rod. Ah. Mas não, uma coisa que eu, quando começou o documentário, né, eu falei assim, meu, acho que todo documentário, quando é retratado pelo filho ou por algum descendente, né, eu falei assim, ah, é a partir de agora, é a partir desse documentário que eu vi o meu pai com outros olhos, falei, ai, caralho, é sério mesmo? É fazer padrão de começo de documentário de familiar, né? Mas ó, apesar de tudo, eu quero recomendar o Track Nation. É um puta documentário, cara. É muito, eu acho muito bom pra entender, porque mostra muito do fandom. Você vai fazer podcast desse, Valdomiro? Aí, quem sabe você assiste outro do documentário, né, Ricardo? Pobre Ricardo. Ricardo é legal. Assim, que merda. E é legal no documentário do Rod, que ele pega, ele começa a filmar bem antes, né? Então ele tem, ele filma coisa com o George Lucas, que ainda tá na época do episódio 3. Ele consegue pegar imagens do Scott Bakula lá no set de Enterprise, quando tá acabando a Enterprise, sabe? Então pega aquele período ali 2004, 2005, provavelmente deve ser 3 também, 2003, 2004, por ali, né? Então eu recomendo também, pessoal, quem quiser, tinha no YouTube até, talvez tenha até hoje, mas se tiver o link eu... Tem Netflix, acho que tem. Não. Não, no Netflix esse não tem. Track Nation, não. No Netflix. Mas é muito difícil achar os documentários de Star Trek que tem no Netflix, porque você escreve Star Trek... Tem no YouTube sim, cara, tem no YouTube sim, achei aqui. Tem, né? É que tinham tirado uma época. Legal, então tá aí. Vou botar o link, Fernando, pra galera. Mas o cara que faz as legendas, não, os negócios pra procurar, os indexadores são muito toscos. É muito difícil de encontrar. Se você escrever Netflix Star Trek, não aparece que eu uso on the bridge, por exemplo. É verdade, uma vez eu fui recomendar. Porque não tem, porque no título não tá escrito que eu uso, não tá escrito Star Trek, então você não acha. For Love Spock, você não acha também. Então, você tem que escrever Spock. Se você escrever Star Trek, não aparece. Tem certeza? Porque eu procurei hoje assim, cara. Eu botei Star Trek e veio essa porra. Olha, eu lembro que quando eu fui procurar o ano passado, não tava. Ah, só tá. Ano passado. Beleza, Fernando. Super, tomara que tenha super mandado atual. Eu botei Spock só pra não lembrar o nome. Vou fazer dois comentáriozinhos que eu achei interessante. Oi? Som. Tu deixou um. Não, uma coisa que eu achei legal foi aquela carta que o Adam lê, né? Que o Nimoy deixou pra ele. Eu achei uma coisa bem legal, né? Até ele compartilhar essa carta, né? Então, é isso que eu vejo. Nesse documentário, ele é mais... Sabe, você vê o Adam se emocionando em algumas partes. Parece uma coisa bem mais genuína. Assim, comparando lá com o Rod, isso que eu quero dizer, entendeu? Esse documentário, ele tem um coração de verdade. Me parece, sabe? Eu sinto isso nesse... Vocês concordam com isso? Também pode ser o fato de você ter um cineasta de verdade, né? Que o Adam é um cineasta, ele é um diretor. O Rod nunca dirigiu nada. Você sabe que o... Já aí esse coração de pedra aí. Think of your fellow man, lend him a helping hand, put a little love in your heart. Só um comentário. Uma coisa que eu achei muito legal. O Thiago boicota mais de um comentário. É mesmo, né? O Ricardo ia falar mal. É verdade. Ó, é só um, viu? Só um. Mas uma coisa que eu achei bem legal é que, assim, personagens tipo Spock, tipo Darth Vader, sei lá, são personagens que todo mundo conhece, né? Que independente de ter visto ou não Star Trek, conhece o Spock. E eu acho muito legal que cada característica do Spock serviu pra fazer ele ser tão famoso, tão importante na cultura nerd pop. E assim, no início, quando o Nimoy tá falando, que ele falando sobre encontrar o tom do personagem, mais ou menos, foi como eu entendi o que ele fala, que no primeiro piloto, no Decade, ele faz um personagem mais... O Spock, ele não é centrado, né? Ele não é um vulcano do jeito que a gente conhece, porque o Pike, o Capitão Pike, ele era mais reservado, entre aspas. Aí depois, quando passa pro Capitão com o Shatner, que é o Kirk, né? Como o Kirk já é todo, o Capitão Enterprise, nananã, ele tem a liberdade de fazer um personagem mais centrado, um personagem mais que não precisa ficar assim, fazendo várias caras e bocas e fazendo várias representações. E ainda assim, isso, eu acho que tipo isso, essas características dele foram foi o que fez o Spock ser tão importante. Então, pra você ver que tudo poderia ter sido diferente, né? Se tivessem aceitado o Decade logo de cara, o Spock provavelmente não seria o que ele é hoje, sabe? Ele não seria esse personagem que a gente conhece, ama e vê documentário até hoje, sabe? Cara, eu achei acho que ia ser cancelar na primeira temporada, iam cancelar. Além disso... Ó, resumindo o que a Ana falou, quem não gosta de Shatner, chupa! Porque não tem Spock do jeito que a gente ama. Se não fosse pelo Shatner. Não seria. não teria, cara. É isso. Basicamente, sei lá, eu acredito nisso também, Ana. Eu acredito nisso também. Ah, mas o Nimoy acredita o William Shatner pela interpretação dele. Que ele fala que a interpretação do Shatner ser tão explosiva fez o que a interpretação dele poder ser tão contida quanto era, né? Foi o que a Ana falou, eu concordo com isso, mas continuo não gostando do Shatner. Ah, eu adoro. Eu adoro o William fucking Shatner. Não, eu também, eu sou fã, eu não posso falar nada, né? Eu queria tirar uma dúvida, cara. É a primeira vez que o Koenig aparece de careca, cara? Porque ele também usa peruca, só que ninguém parece ligar pra isso, né? Não, acho que já faz mais depois tempo. Mas ele roubava perucas? Pelo que eu lembro, depois que o filho dele morreu... O filho dele morreu, ele meio que mandou a merda. Mas que careca feia, brother. É melhor botar um chapéu, mesmo botar uma peruca. Isso é que ele fisicamente, cara, eu vi ele 2 anos atrás, cara, fisicamente ele tá derrotado, ele tá tipo a coisa, porque quando eu conheci ele há, sei lá, 10 anos atrás, ele tinha acabado de colocar um ponto de safena no coração e ele tava mal pra caralho, mas você ainda via ele feliz com a vida, ele tá totalmente amargurado com a vida hoje. Coitado. Ah, mas também o lance do filho dele, né, cara? Quebra qualquer um, cara. Ele tá derrotado. Não, o filho dele morreu, foi encontrado. Se matou, né? Ele se matou, não foi isso? Eu não lembro se ele se matou ou foi encontrado morto. Não lembro dele ter se matado, não. Era tipo, ele tava desaparecido, né, e aí encontraram morto, eu lembro bem, isso aí faz alguns anos. Mas que nota pesada, cara. Vamos terminar falando disso? Não, vamos falar. Vamos. Caramba. Olha, a gente pode falar das roupas que o Leonardo Nimoy é visto ao longo do tempo. Porque, meu, quem escolhia as roupas dele, cara? A mulher dele? Que pariu. Ele fala a mulher dele. O velho usando o colar do Paz e Amor, brother. Que porra é aquela? Muito senhor usando aquilo. O melhor é toda a foto ali com o lencinho, assim, amarrado no pescoço. Mas esse lance do lencinho aí, às vezes combinando com a mulher. Esse meu lenço, você assistindo entrevistas da década de 70 com DeForest Kelly mesmo, que é bem mais velho, ele já usava, era uma moda da época, né? Eu queria saber quem foi o louco que decidiu, não, vamos botar o lencinho no pescoço, porque vai saber, aperta o ventinho, né, vai dar uma dor de garganta, vamos botar o lencinho no pescoço pra evitar, né, se fuder. Não, aí começa o documentário do Spock com aquele, com o Nimoy de bigode, eu quase que eu pensei que é documentário do Seu Madruga, essa porra do Spock, né, porque, mano, Seu Madruga total. Isso, legal pra caramba o bigodão ali, ó, imagina o Spock de bigode, ia ficar do caralho. Até o Superman tá com bigode, velho. É, né? Oh, mas uma coisa que eu, uma coisa que assim, eu particularmente não gosto é quando a gente fala que um ator é sempre aquele mesmo personagem. Porque eu gosto, porque assim, pra mim, personagem, vários atores podem interpretar. Mas no caso do puto, né, do Spock, né? Infelizmente. Não, não, mas não dá, cara. Eu particularmente não tenho esse problema de não, vamos trocar o personagem. Eu não tenho esse. Pra mim pode trocar, porque é o personagem. Mas com o Spock não tem jeito, né? Infelizmente, o Nimoy é o Spock, né? O Spock é o Nimoy. É. E talvez. Calma que tá vindo a segunda temporada de isso, eu ia, eu ia comentar sobre isso. E talvez, pra quebrar isso, talvez a galera tenha que fazer um grande trabalho, porque, tipo, aí você vai... Discovery? Um grande trabalho? Eu não tô falando... Ó, eu não meti pau em Discovery até agora, só tô falando que o próximo que quiser falar isso tem que ser feito um bom trabalho, porque a referência vai ser sempre um grande ator, você entendeu? E o trabalho de uma vida toda. Esse talvez seja o problema. Mas é só isso que eu queria comentar. Tá, Valdomiro? Eu nem tô metendo. Cara, você acha que tem pior? Você acha que tem pior? Tem como piorar depois do Zachary Quinto, cara? Porque assim, até o Dedé Santana foi um Spock melhor do que o Zachary Quinto. Mas tem uma coisa que eu queria comentar. Uma coisa que eu queria comentar que eu achei legal sobre o Zachary Quinto. Olha só. É, manja aquele programa lá, né, que a gente tava falando, né, que mostra no documentário que o Spock fazia lá no final da década de 70, né, de 76 a 82, o In Search Of, né, que era lá o Spock apresentando tal, casos estranhos, não sei o que. Foi anunciado, acho que o ano passado, né, ou esse ano, não lembro, que o Zachary Quinto vai fazer o novo In Search Of, cara. Tipo, achei muito bom isso, porque era o Nimoy que fazia, agora ele vai fazer a nova versão. Mas olha assim, eu não tenho nada contra o Nimoy do Zack. Eu tenho contra, na verdade, a direção de personagem, entendeu? Filha da puta do DJ. Não contra o ator. Porque se você for ver o ator, caracterização, cara, é o, tipo, cuspir o Spock de novo, numa, só que em Full HD. Você entendeu? Só que, tipo, o problema é a direção, cara. A direção, é o roteiro, você entendeu? Ah, sei lá, cara. É a construção de universo. Não, mas eu acho que o Zachary Quinto, mesmo ele fazendo outros personagens, tipo, eu já vi série com ele, que era outro personagem, ele não é um ator ruim, sabe? Não, ele é bom. American Horror History, ele foi bem, cara. Então, eu vi ele mais o que? Em Heroes, eu achei ele bem merda. Ó, eu assisti assim. um filme dele que tinha no Netflix até uns 3 anos atrás. É um filme sobre aquele lance do mercado imobiliário lá de 2008, né? Que daí deu aquela crise nos Estados Unidos e tal. Ele faz um cara do TI, sei lá. É, meu, ele é muito bom naquele... Ele é um bom ator, de verdade. Ele é, cara. Qualquer coisa que a gente pode atribuir de que a gente acha ruim no Spock dele, não é culpa dele, cara. Na minha opinião, não é culpa dele. É uma questão de direção de ator, é uma questão de roteiro mesmo, de produção, sabe? Da direção daquele projeto todo, né? Agora, ele não é... Eu considero que aquele elenco do Abrams Verso é um ótimo elenco. Os atores são todos muito bons pra mim, entendeu? Uhum. Só não gosto do resto, da maioria das coisas. Mas os atores são bons, sim, cara, eu acho. É, agora, eu... Tipo, muita gente mete o pau no Zachary Quinto, mas, cara, o que, que ele pode fazer? Chegam pra ele e falam: ah, então, você vai fazer um Spock chiliquento. E ele vai falar... Ah, não vou ganhar milhões. Não quero ganhar milhões pra lutar, vai se fuder. Aí ele dá um xilique, né? Tá certo. É, então. Pessoal, eu me demito. Mas vocês acham que ele volta, cara? Eu escutei esse boato aí que ele volta na pessoal, próxima. A gente tá desviando aí, ó. Vamos falar do documentário do Spock. Vocês querem que termine falando de Zachary Quinto ou de Nimoy? Fica a critério de Nimoy. Ambos estavam no documentário, né? Então vamos voltar pro documentário. Quem quer fechar com uma última coisa sobre o documentário aí? Vamos lá. Quem quer lembrar de alguma coisa? Pô, eu queria saber qual que é o que o Adam Nimoy definiu o pai em uma palavra. Que o Quinto perguntou pra ele. É verdade, né? Ficou faltando, né? Porque ficou bem... Aliás, é uma maneira bem legal de terminar o documentário. É o Quinto perguntando: e você, né? Tipo, pra você, né? Cara, esse documentário foi realmente bem, bem feitinho, né? Foi bem legal. Esperamos isso, né? Que o Mas... Dadid seja também assim, desse nível. Também seja algo bom. Ah, apesar que o Adam Nimoy foi escoado desse aí, né? É mesmo? Tô sabendo. Claro, ele não tá mais no projeto. Não? Só, cara. Não, não é mais ele que tá à frente do documentário da Deep, né? Olha, é o Aira, se eu não me engano. Não, mas já era... Não, então, mas era... Sim. Mas o que eu entendi é o seguinte. Era sempre foi o Aira. O Aira tá tentando fazer esse documentário faz anos. foi anunciado só em 2017, acho que foi 17, né? 16, né? Mas pelo que eu vi, ele tá há anos pensando nessa ideia, né? E tentando levar isso à frente. Agora, quando entra o Adam, aí fica estabelecido que ele seria o diretor. E aí agora o que aconteceu então? Não, a gente foi atrás da. A gente foi atrás pra tentar trazer o documentário pra convenção de 25 anos da nova frota. O Adam não tá mais ligado à produção, não. Viu? Deve estar em lua de mel com a Jadzia por aí. Tá se, pouco se fudeu no documentário. É, justificado então, né? Não, se você tá com a Jadzia Dax, que foda-se o documentário. Eu concordo. Tá ótimo. Fechou. Então é isso aí. Eu acho que a única coisa que eu queria falar do Leonard Nimoy mesmo é que, tipo assim, né, eu passei, tipo, bem mais de uma hora com ele e tal coisa, o que dá pra ver... É, mas é verdade. O que dá pra ver, dava pra ver dele aqui, para o público. Ainda bem que a esposa tava junto, tá? Foi uma coisa, olha só, rolou um homenagem. Essa cena vai ficar cravada em nossas mentes. Ele era um cara absurdamente quieto, centrado na dele, ele só conversava com a esposa, ele não conversava com ninguém. Aí os fãs chegavam perto, ele mudava de personalidade. Para os fãs, ele era uma pessoa pra fora, sorridente, interessada e tal e coisa. Aí quando você tirava ele dos fãs, que ele tava ali conversando baixinho com a esposa, comentando as coisas na volta, você nem conseguia escutar o que ele tava comentando com ela ali, tipo, comentando do que tava acontecendo em volta. Então dá pra ver que ele parece que realmente... Ele não era uma estrelinha de Hollywood. Ele, quando tava com os fãs, ele tava lá para os fãs mesmo. Pobre família. Legal, cara. E a única oportunidade que eu tive foi na convenção, né, do Leonard Nimoy, que foi a última convenção internacional da Frota Estelar Brasil, né, que tá agora voltando como nova frota, trazendo o René Auberjonois, né, e tal. Mas enfim, a de 2003 lá, então eu vi o Nimoy no palco, eu já comentei isso em outros podcasts, puta momento inesquecível, tal, né. E foi nessa época, né, Fernando? Foi nessa ocasião. Foi nesse dia mesmo. Nesse mesmo dia. Legal. Bom, acho que é isso então, né, galera? Eu só quero... Só pra vocês saberem, eu comprometi tem o George Takei, viu? Tá todo mundo dando carteirada aqui, ó. Aí uma vez eu vi o Márcio Seixas na rua. Que é o dublador do Spock, o melhor dublador do Spock ever, cara. Não há dublador melhor. Essa galera das antigas que fala aqui, porque na época da TV Tupi, meu, desculpa, mas o melhor dublador do Spock é o Márcio Seixas. Meu, não importa se tem dossiê ou não tem dossiê Márcio Seixas, eu não tô nem aí. Ele é o melhor Spock, cara. Na boa. Pô, mas se você tava com o Márcio X, você não pediu pra ele, sei lá, ele gravar sua mensagem de celular, alguma coisa assim, né? Não, eu só vi ele na rua, secretária, cara. Né? Eu não encho o saco de gente famosa na rua, não, cara. Aqui no Rio de Janeiro a gente é educado pra isso, porque a gente vê muita gente famosa na rua aqui, a gente tem que fingir que não vê, tem que ser blasé, entendeu? Ficar correndo atrás é coisa de caipira. É coisa de paulista. É coisa de paulista. Boa, muito bom. Isso tudo, Thiago, foi por ter começado se exibindo, entendeu? Meu, vocês repararam que esse podcast teve um arco. Começa com o Thiago falando da foto do Adam e termina com o Torelli fechando com chave de ouro. Sensacional. Maneiro. Concluímos o arco do podcast de hoje. E assim estamos fechando, né? É isso aí. Vamos lá. Vou pedir para vocês se despedirem um a um, tá? Vocês deem seus recados, caso tenham recados, tá? Então, vou dar a palavra agora ao Thiago. Diz aí, Thiago. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Valdomiro. Valeu pela participação aí. Não se esqueça de curtir o Diário do Capitão, porque é o único aqui que tem foto com o Adam Nimoy, tá? Beleza? Pô, caixeira. Sofogado. Vou lá tirar foto dela. Curto lá o Diário do Capitão. O Diário do Capitão tá abrindo, ganhou uma nova aba agora nele pra avaliação de eventos. Então, se você quiser participar, é você que vai avaliar. Então entre em contato com a gente pra ajudar a gente nesse novo projeto aí. E obrigado, Valdomiro, e até a próxima e em Deus. Ok, vou me despedir agora da Roberta. Valeu, Roberta, até a próxima e é isso aí. Obrigada pelo convite, sempre divertido conversar sobre Star Trek e live long and prosper. Bom, deixa eu agradecer agora, dar um tchau para o Torelli. Torelli, valeu, cara, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Pô, valeu, cara, muito obrigado, até a próxima e visitem lá a minha página no Facebook Reguladores. Agora o Fernando Augusto. Cara, valeu, dá o seu recado aí, um grande abraço e até a próxima. Ei, galera, é isso aí, valeu, valeu aí mais uma vez, mais um podcast aí de Sessão 31. E eu quero falar aí que dia 6 de abril eu vou estar no Rio de Janeiro pro Viradão Cultural que vai ter lá, que vai ser uma noite sobre Jornada nas Estrelas, então dá uma olhada, organizado lá pelo Tribunal de Justiça do... Na verdade é pelo Tribunal Regional Federal lá da Sessão no Rio de Janeiro, então eu vou estar lá discutindo Jornada nas Estrelas, lá representando a nova frota, vai ser bem divertido, tudo bem? Então se alguém aí do Rio quiser conversar comigo, me mandar merda ou qualquer coisa, me procura lá que eu vou estar madrugada toda lá, que vai ter campeonato de quiz, vai ter debate sobre a legislação no futuro e outras coisas, vai ser bem interessante. E dá uma olhada que provavelmente a essa hora que vocês estão escutando já estão às vendas os ingressos para a convenção dos 25 anos de Deep Space Nine no dia 18 de agosto. Então corre, dá uma olhada, tem vários setores, preços diferentes para cada setor, tá? É fácil comprar meia entrada, então se você olhou a preço inteiro e falou: ai meu Deus, a inteira é muito caro, comprar a meia é mais fácil do que você imagina, viu galera, tá bom? Então é isso aí, dá uma olhada lá, segue, se cadastra lá no site da Nova Frota BR e dá uma olhada em tudo que a gente tá fazendo. Bacana, Fernando, muito bom. É isso aí, Nova Frota, René Beijão no Ar chegando aí, vamos lá, galera. Todo mundo comparecer. Bom, quem que tá faltando? A Ana, né? Ana, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima. Muito obrigada de novo por estar aqui no Sessão 31, agora do Intercom, já participei de todos agora. Eba! Mas, é verdade. Então, eu acho que daqui a pouco eu já vou ter que escolher uma despedida, né, de Star Trek pra poder começar a falar no final do podcast. Tem uma que nunca ninguém usou, que eu fico só pensando, quem que vai lembrar dessa? E aí é difícil, né? Essa é bem obscura, assim, quero ver quem vai lembrar. Eu não vou lembrar, depois você me fala. Mas é isso aí, então até eu souber qual que é essa despedida, valeu galera, até a próxima. Bom, agora vou me despedir do Ricardo, cara, um grande abraço, falou e até a próxima. Ah, obrigado pelo convite e Jolantro. Bom galera, antes de me despedir, vou dar o meu recado, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, tá? Então estamos no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. No Twitter é o @secal31, nos sigam lá também, também sigam-nos no Instagram e no Google Mais. E tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram, tá pessoal? Então vão lá, o link está no post do podcast no site, certo? Então é isso aí pessoal, agradeço a todos que estão ouvindo e... Kavla! Fascinating is a word I use for the unexpected. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating, Captain. Fascinating. Fascinating. Fascinating. A most fascinating thing happened. Fascinating. Fascinating. But it would be a fascinating project. Fascinating. Fascinating. Fascinating. But quite impossible. Fascinating. Fascinating. But Fascinating material. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. You are a disembodied brain. Fascinating. Fascinating. A fascinating cultural development. This is fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Fascinating. Please, Spock, do me a favor and don't say it's fascinating. No. But it is interesting.